tão somente eu tocar na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar diante de tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não dá pra esconder de ti quem sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mexer no que preciso ter, pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. No grito de minha alma agora eu vou. Jesus.